All right, men, it's time for the big test. Let's hope it works. This is the test. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test. Yeah! This is a test of the emergency broadcast system. The broadcasters of this area, in voluntary cooperation with the FCC and other authorities, have developed this little system to keep you informed in the event of an emergency. If this had been an actual emergency, you would have been instructed where to tune in your area for news and official information. This concludes this test of the emergency broadcast system. Atenção, emissoras, para contagem de 8 segundos. Pelo horário de Brasília, neste momento, 12:03. Pelo horário do Nordeste, neste momento, 11:03. Duas coisas, antes da gente começar o nosso VHS. Primeira, finalmente estou de headset novo. Graças a Deus vocês não vão me ouvir mais reclamar. O som dele é meio baixo, por favor, entendam e tenham paciência. E segunda, morreu na madrugada deste domingo, no horário de Brasília, na noite de ontem, horário do Nordeste, na tarde de ontem, horário de Los Angeles, o ator Paul Walker, em Santa Clarita, na Califórnia, onde ele ia participar de um evento em homenagem às vítimas de um furacão, eu não lembro se no Tahiti ou em Bangladesh, eu não lembro. Só lembro que ele estava no banco do passageiro e o motorista acabou aumentando um pouco a velocidade e acabou tendo esse acidente, bateu numa das árvores ou postes, a perícia ainda não sabe. Só o que se sabe é que o carro de Paul Walker acabou explodindo logo depois do acidente, morrendo o ator na hora. Aos fãs desse grande ícone do cinema, que fez filmes como Velozes e Furiosos, Velozes e Furiosos 2, Velozes e Furiosos Rio de Janeiro, etc, etc, etc, e mais o 4 que eu vi no cinema, a minha eterna homenagem, como também a esse grande ator. Vai fazer muita falta. Então vamos lá, né? Hora do VHS especial hoje, sem aqueles quadros que você conhece, porque ele é uma homenagem a um dos maiores cantores e compositores de todos os tempos. Mas antes, Agulha, por favor, bota a abertura aí. www.webradio.com.br. Muito boa tarde para você ligado na Ultra Web Rádio no Sudeste e no Sul. E muito bom dia para você ligado na Ultra Web Rádio no Nordeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil. Vamos chegando para mais um VHS hoje, domingo, 1º de dezembro de 2013. Pois muito bem, conforme eu falei durante toda esta semana, o VHS desse domingo é especial. Hoje nós prestaremos uma homenagem a um dos maiores gênios da música popular brasileira, Guilherme Arantes. Um dos maiores, como eu falei, sabe? Uma música dele diz: tudo que ela toca vira ouro, e tudo que o Guilherme Arantes tocou durante toda a sua carreira se transformou em ouro. E hoje nós vamos passar pela carreira dele, tocar alguns sucessos, e olha, foram muitos, hein? Diga-se de passagem, foi uma opção difícil eu escolher quais músicas tocar nesse especial, porque são tantas. E eu vou começar falando por que eu, Flávio Barbosa, decidi homenagear Guilherme Arantes neste VHS especial. Pois bem, o Guilherme Arantes sempre fez parte da minha vida, sempre fez parte da minha história com músicas que, digamos, marcaram tempos bons e ruins. Por exemplo, em 1996, a gente sempre ia pro colégio, eu no caso, numa van, que era guiada pelo Adão, grande motorista de ônibus, não sei por onde ele anda hoje. Deve continuar no campo. E todo dia tocava Guilherme Arantes no rádio. O sucesso da época era Hora de Partir o Coração, que eu vou tocar no final do programa. No bloco final, pra falar a verdade. E essa música fez parte de um momento, sabe? Que eu não vou poder falar porque é pessoal demais, mas que fez parte desse. E nesses últimos anos, nas competições de natação que eu tenho ido, muitas vezes eu ouço músicas do Guilherme Arantes, porque eu sempre acompanho o meu MP4, eu sempre ouço ele nas competições, e a maioria das músicas que eu vi foram desse grande gênio da música. Então, tomei essa decisão de homenagear esse paulistano da gema, que já viveu em Salvador, viveu no Rio de Janeiro, hoje tem estúdio próprio, não toca nas rádios atualmente, mas as músicas dele realmente são profundas. Tem letra e melodia e poesia, como muitas que a gente poderia ter ouvido, mas hoje ele é só relegado a Nova Brasil e etc. Porque todo mundo só ouve funk, pagode, axé, sertanojo, etc. Com todo respeito, claro. Mas vamos lá, né? Falei demais. Hora da primeira parte da história do Guilherme Arantes, que eu tirei do site oficial dele, graças ao web.archive.org, aquele provedor que guarda um monte de páginas antigas e que recentemente pegou fogo graças a um curto-circuito de um dos prédios mal cuidados, mas que não afetou em quase nada. Eu retirei a história dele contada por suas próprias palavras, e ao fundo, uma das músicas que o Guilherme Arantes fez para a trilha sonora de Garota Dourada. A história é muito longa, então eu vou dividi-la em partes. Então comecemos. Autobiografia, não muito autorizada. Nasci ao meio-dia 15 do dia 28 de julho de 1953, em São Paulo, na Promatre, bairro da Bela Vista. Leão, com ascendente em Escorpião e a lua sozinha e carente em Peixes. Fui criado em Santo Amaro, que eu chamo de Santo Amaro da Poluição, antítese da Santo Amaro da Purificação de Caetano, Betânia e sua talentosa família. Morava numa boa casa de arquitetura moderna para a época, mas nada de snob. Meus pais sempre foram low profile, muito trabalhadores. Dr. Gelson, médico cirurgião, e Dona Hebe, bibliotecária e tradutora, foram pais rigorosos, em especial com um único filho homem. Tenho duas irmãs, a Ana Cristina, mais velha que eu 1 ano e 2 meses, professora de educação física, e a Heloísa, mais nova do que eu 9 anos, médica. Estudei no primário no Alberto Conte, em Santo Amaro, e o ginásio no legendário Vocacional do Brooklyn. Com o AI-5, houve uma intervenção na escola, e minha mãe preferiu que eu fosse para o Roosevelt, na Liberdade, terminar o ginásio e fazer o colegial. No segundo ano do colegial, fui convidado, entre aspas, pelo diretor a sair, pois estava muito delinquente. Guerras de ovos, brigas, desordens aconteciam todos os dias. Realmente, exceto no primário, quando tirei notas altas, evidente porque Dona Hebe fazia as lições junto, nunca fui aluno brilhante porque era palhaço demais em todas as classes. Peitava professores, vivia dando gargalhadas altas e sendo expulso da sala, sempre muito palhaço, mas no final me dava bem estudando um ano em um mês. Não era o único, não era o único. No piano, fui péssimo aluno. Jamais passei das invenções a duas vozes de Bach, que aliás adoro. Em Santo Amaro, tive como professora particular a Dona Juanita. Depois, já morando no Jardim Paulista, tive outros dois professores, o Hélio e o Borga, todos esforçados. Mas era inútil. Eu era dispersivo e indisciplinado. Será que ele era Asperger? Uma vez, tirei de ouvido uma peça difícil de Handel, o Harmonious Blacksmith, apenas escutando o vinil com o cravo da Wanda Landowska, e fui, cara de pau, fazer de conta que havia estudado pela partitura. Dona Juanita percebeu que na mudança de página eu continuei a tocar, sem virar a folha. Pronto, fui desmascarado no ato, e me lembro disso com carinho. Foi uma infância feliz, com muito sorvete, cinema, soltando pipa e jogando bola. Eu era meio perna de pau, era bom de carrinho de rolimã. Passava as férias em Santos, Praia Grande e Campos do Jordão, mas principalmente em Araraquara. Aos 6 anos, eu já tocava um cavaquinho, presente de um Natal qualquer, e mais tarde um bandolim. Depois fui encaminhado por meus pais a estudar piano, por volta dos 6 anos. A música sempre soou dentro de minha cabeça, como se houvesse um radinho ali sempre ligado. Talvez por isso eu nunca consegui, e ainda não consigo, ficar ouvindo muitos discos. Claro que alguns foram exaustivamente ouvidos ao longo da minha vida, e eu enumeraria aqui: Chega de Saudade, Edu Lobo com o Tamba Trio, Baden Powell, Elise Tom, aliás o Tom é meu rei absolutíssimo, muito Taiguara, muito Chico, Caetano, Gil, muito Milton, Lô Borges e o maravilhoso Movimento de Minas. Dos internacionais, Glenn Miller, Ray Charles, Beatles, Stones, Santana, Steppenwolf, The Who, Yes, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Clapton, Faces com Rod Stewart, Gentle Giant, Hendrix, Vangelis, solo em seu Aphrodite Child, o grupo progressivo italiano Le Orme são os que mais me recordam. Estudando no Roosevelt, para onde eu ia de bonde, pegava na Pamplona, ia pela Paulista, entre os casarões, atravessava o paraíso dos árabes e da loja de sapatos e descia Vergueiro até a Liberdade, isso muito antes do metrô. Não existia nem a 23 de maio, onde havia um vale com um riacho no meio. Tinha a fábrica de chocolates da Sondergang e da Brahma, exalando o seu cheiro de malte. Meu tio Ciro Lima, nos anos 60, durante os festivais, trabalhava na TV Record, junto ao Marcos Lázaro, boa sorte, e sempre pintavam convites para os Finos da Bossa, Jovem Guarda, etc. Fui um rapaz de sorte, vi com meus próprios olhos o surgimento de toda uma geração de ouro da MPB, todos novinhos, universitários, tímidos no palco, sem saber bem o que fazer com a fama, que lindo. Quanta diferença se a gente comparar com os ídolos de hoje, empresários milionários com sua eficiência específica e previsível. Aí, quando eu li esse texto pela primeira vez, e não vai pouco tempo não, vai muito mesmo, Guilherme já tinha subido no meu conselho. Voltando. Acho que ocorreu uma mudança na cultura de massa, em direção ao funcional, à esperteza marqueteira, onde tudo parece compartimentado e bem comportado. Enfim, cada tempo é de um jeito, e naquela época havia muita utopia no ar. As pessoas estavam juntas, pensando diferente. Hoje, cada um está na sua, mas todo mundo pensa igual. Muito bem, gente. Essa foi a primeira parte da história do Guilherme Arantes, quando ele conheceu a música e etc. E daqui a pouco eu conto a segunda parte da história, como ele começou a viver de música. O texto é muito longo, então eu vou entrecortando em partes. Agora vamos ao que interessa, né? O Guilherme Arantes começou a carreira numa banda chamada Moto Perpétuo, e uma das músicas que fez sucesso, isso se não for a única, se chama Verde Vertente. E é com esta música que a gente abre o VHS especial com Guilherme Arantes nesse domingo, primeiro dia do último mês de 2013. Meio-dia 17 horário de Brasília, 11:17 horário do Nordeste. Vamos que vamos, VHS especial Guilherme Arantes só está começando. Grandou-se verde vertente, onde o brilho solar atinge. Muitos anos já se passaram, que quase não vi. Espalhou-se o verde vertente, onde o brilho solar refringe. Muitos anos já se passaram, que desconheci. Isto sim é rádio. Esquecer.

boa vontade com tudo. Paulista. De noite você paranoica, Outra meio-dia e 34 horário de Brasília, 11:34 horário do Nordeste. Cabeças livres, buscar o contato que nos falta, reatar laços, libertar os elos das traças, dos ratos. Quem deterá tanta imaginação, mistério, magia, toda sabedoria, mistério, magia, toda sabedoria. Eu quero arrepio mais que o pensamento, mais que o brilho falso, um sentimento, reatar laços, libertar os elos das traças, dos ratos. Quem deterá tanta imaginação, mistério, magia, toda sabedoria, mistério, magia, toda sabedoria. Essa música se chama 1980 e é parte do LP Coração Paulista, o LP progressivo que ele lançou no mesmo ano. E a faixa anterior foi justamente a faixa título do álbum, Coração Paulista. Antes, Cuide-se Bem, Terceira Serra ou Sorocaba, Meu Mundo e Nada Mais e, junto com o Moto Perpétuo, Verde Vertente. Agora, meio-dia e 38 pelo horário de Brasília, 11:38 pelo horário do Nordeste, e você sabe que no painel da Web Rádio tem muita Web Rádio boa esperando você e muitas notícias a respeito do mundo das Web Rádios. Então acesse paineldawebradio.com.br, o seu lugar onde mais de 200 Web Rádios estão cadastradas. Cadastre a sua você também, paineldawebradio.com.br. E daqui a dois domingos teremos o Sandra de Bronze, o especial de fim de ano com os talentos que se destacaram em todas as categorias, prêmio escolhido pelo meu grande amigo Diego Ramon, e você vai ficar sabendo quem se destacou e quem merece o Sandra de Bronze no VHS Season Finale, o último da temporada, daqui a dois domingos, dia 15, a partir do meio-dia. E olha, vai ser tão especial que teremos 4 horas de duração. Vai ser do meio-dia até as 4 da tarde esse Season Finale do VHS aqui na Ultra Web Rádio. VHS que só voltará ao ar depois do dia 15 de dezembro. Deixa eu ver aqui a data. No dia 26 de janeiro, no dia do aniversário de Santos, o VHS estará de volta para sua segunda temporada na Ultra Web Rádio, ok? Por enquanto, essa é a data. Agora vamos ao primeiro intervalo comercial e já já a história de Guilherme Arantes continua e você vai ficar sabendo de muito mais a respeito dele e também vai ouvir mais músicas desse grande compositor homenageado hoje pelo VHS. Até já, pessoal, o VHS já volta. Vem, abre seu coração, você é um de nós e traz sua emoção. Mundial de Vôlei de Praia. Amanhã começa a fase final com as melhores duplas de todo o mundo. Mundial de Vôlei de Praia, ao vivo, direto de Ipanema, amanhã, 10 da manhã. Oferecimento Papermate, faça com o coração, faça com Papermate. E Perdigão, a marca que confia no que faz. Promoção Coque Tavares. Diante dos olhos da plateia, sem cortes ou truques de TV, no número mais incrível. Eles fazem desaparecer o ônibus espacial da NASA de 80 toneladas. Domingo, no Fantástico. Oferecimento Soda Limonada Fantástica. Sede é soda. Para uma da tarde, horário de Brasília, 15 para o meio-dia, horário do Nordeste, e nós já estamos de volta com o VHS, hoje mais do que especial, recordando a vida e a trajetória musical de Guilherme Arantes. E se você quiser participar do nosso programa, é só acessar as nossas redes sociais. Você tem o nosso Twitter, que é Ultra Web Rádio, tudo junto. Você tem o nosso Facebook, Ultra Web Rádio, ou Ultra Rádio do Brasil, facebook.com/UltraRádioDoBrasil. E pode participar também através do nosso site oficial, que é ultrawebradio.blogspot.com.br. Repetindo, Twitter, Ultra Web Rádio, Facebook, Ultra Web Rádio do Brasil. E também o nosso site, ultrawebradio.blogspot.com.br, beleza? Agora vamos continuar com a história de Guilherme Arantes, contada pelo próprio. A gente vivia zoando no ônibus elétrico pela aclimação, soltando sacos de bolinhas de gude no chão, e nos ensaios do conjunto eu brilhava porque tirava tudo de ouvido na hora. Era o mais novinho da turma, as garotas curtiam com a minha cara de bebezão. Na época ele era do Polissonante, uma banda de escola. Na aclimação conheci o pessoal do Lee Jackson, antigo Ameba com H, que viria a ser um celeiro de executivos do mundo do disco, como Marcos Mainard, Cláudio Condé, Sérgio Lopes, Malu Li e Marco Bisse. A gente se cruzaria bem mais tarde na CBS, Polygram, etc. Nesse meio tempo, estreiei como músico tocando com o George Maltner, por ter amizade com os geniais Diógenes Burani, baterista, e Rodolfo Grani, baixista, que integravam a banda de George, junto com Tico Terpins, do joelho de porco grande e saudoso Tico Terpins, e o maravilhoso Carneiro, que é o Nelson Jacobina, de quem tenho carinhosa lembrança, que tem algum parentesco com o inigualável Maísa, o que acho um privilégio que explica o seu fascínio. Fui apresentado a essa turma pelo Solano Ribeiro, meu primo, e com o apoio do maestro magro Rogério Duprá, que sempre foi meu incentivador. Tentei por um tempo fazer jingles de publicidade, na pauta, na Sonotec, onde me lembro ter assistido pessoalmente ao horrível incêndio do Joelma, e mais tarde, na Vice-Versa, dos amigos Luiz Arruda Botelho, Sá e Guarabira. Com o final do Científico, eu exilado no Bandeirantes, prestei por prestar vestibular para arquitetura, na verdade por sugestão de minha mãe. Afinal, era um curso famoso mais por causa do Chico, do Maranhão e do clima musical que cercava. Claro que não passei. Minha especialidade na época era o bilhar, praticado assiduamente na velha Praça João Mendes. Fiquei de segunda época no Bandeirantes, precisando de 8,5 de Física, 7,5 de Química e 9,5 de Matemática com o famigerado Carl Tony. Minha média anual foi 0,5. Isto é uma vergonha. Na classe, todos eram homens maduros e eu era um moleque tardio e perdido. O Catone olhou pra mim, terminada a prova, e falou: "Eu só não vou lhe dar 10 porque essa prova só dou para Leibniz." Deu 9,8 e eu me formei raspando, mas convencidíssimo de que tudo podia. Já no cursinho, o ângulo, eu estava arrestado pelo torvelinho moral do vestibular, por haver fracassado na primeira tentativa, e ralei brilhantemente naquela fábrica de salsicha. Todos os cursinhos são uma espécie de igreja de lavagem cerebral. Acabei passando no Mackenzie e na tão sonhada FAU da Universidade de São Paulo. Optei pela FAO e gostei de cara da escola. Fiz muitos amigos e gostava muito das tertúlias musicais na casa do Bicalho, que morava perto da USP. Acho que o curso era bom demais para mim. Já no segundo ano, eu estava de novo distante, com a cabeça em outro chamado. Não passei do primeiro semestre em várias matérias básicas. Sei muito bem do que você se passou. Conheci o Claudio Lucci, bastante brilhante violonista, e com ele fui procurar um velho amigo, o Diógenes, o melhor baterista que vi tocar em toda a minha vida. A gente formou então o Moto Perpétuo, uma banda híbrida de progressivo, que era moda na época, com a MPB, principalmente mineira, do Clube da Esquina. Essa identificação com os mineiros fez de mim quase um filho bastardo desse movimento, da importância, principalmente do Loborges e, claro, do Milton, na minha maneira de compor. Nessa época, fiz amizade com Juraci Almeida, que era secretário do Moraci e se tornou meu irmãozinho, que me acompanha até hoje nas peripécias. Acho até que ele seria mais apropriado do que eu para contar essa história. O Moto logo gravou o primeiro disco, meio precário, com produção do Pena Smith, legendário talento, fazendo milagres no estúdio da Sonima, em São Paulo, de apenas 8 canais. Na banda, entraram Gerson Tachini no baixo, o Egídio Condé na guitarra e a gente se informou numa casa do Brás para ensaiar. Os meus colegas, sempre brigando comigo por causa da minha precipitação de ter aceito fazer o precioso disco no estúdio de poucos canais e em condições bem diferentes ao que eles tinham ouvido falar sobre o Yes, etc. Aí um belo dia, o Gerson falou para mim: "Você não ouve disco, saca?" Em Iacanga, Festival de Águas Claras, fomos ser chacota da galera boçal que gritava: "Toca rock, toca rock!" Ali se apresentaram o terço, o som nosso de cada dia e etc. Eu nunca gostei do lado escatológico do movimento hippie. O fedor, a sujeira dos banheiros, a comida comunitária, os bichos grilos em profusão, o movimento já esvaziado e nostálgico. Como percebi a estupidez da multidão, aquele grito de toca rock ficou emblemático para mim. Cada período cobraria seu tributo, seja nos cabelos e nas roupas, nas bandas pretensiosas, do discurso político. Mais tarde o bastaca da discoteca, desbunde do pó, até o pragmatismo eficiente dos axés, rodeios, dance music com seus DJs, MC promoters, tudo me soa como se o mundo houvesse curralizado a cultura de massa. Também, de que vale essa cultura? Então, eu resolvi sair do Moto Perpétuo no final de 75 e fui procurar a Som Livre, na Rua Augusta, em frente ao atual Columbia. Eram moda na época as baladas pianísticas de Elton John, eu estava com sorte. O Otávio Augusto, não é o ator, Guto Graça Mello e João Araújo, infelizmente falecido ontem, resolveram me lançar como tema da novela da Sete, Ande Mal, e aí sim começaria de verdade a minha história. Devo tudo isso a essa oportunidade, que me abriu em seguida os caminhos para o primeiro LP, em meados de 76. Não que meu mundo e nada mais tenha estourado de cara, demorou para tocar no rádio. Eu me lembro que no começo só tocava de madrugada, na Rádio Excelsior, a máquina do som. Mas era uma emoção me ouvir no mesmo velho radinho de pilha debaixo do travesseiro, onde todos os jogos do Pelé, do Santos, foram acompanhados na adolescência, ele que é torcedor do Peixe. Essa música tocou 530 vezes na novela que eu contei, era um massacre. Aí veio a história mais emblemática dele. Eu não sabia o que era isso do "olha o cara do anjo mal", porque vinha opostalmente de um meio oposto ao popular. Uma vez, fui cantar no show de calouros do Silvio Santos, aquele... Na época tinha um quadro do show de calouros, não era bem esse programa, onde os sucessos eram julgados pelo júri, o mesmo júri do show de calouros. O Zé Fernandes me deu 4,5, o máximo era 5, e o Brasil inteiro comentou aquilo. Ele me deu 4,5 por causa do "só sobraram restos", isso fazia cacofonia com "só sobraram", com C cedilha, restos. Grande descoberta. Aí eu perguntei se ele não conhecia esse recurso da poesia modernista. Silvio interrompeu dizendo: "Neste quadro o cantor não pode falar." Eu disse que respeitava o Zé Fernandes por ser um pianista de tangos, etc. Ele ficou surpreso com o fato de eu reconhecer a artista. No final do programa, havia um batalhão de fãs querendo me agarrar, Eu saí correndo pela Praça Marechal Deodoro, as fãs correndo atrás, foi a coisa mais ridícula de minha parte. Praça Marechal Deodoro, onde na época ficava a Rede Globo. Daqui a pouco eu conto mais história do Guilherme Arantes, agora é hora de mais música dele. Vamos tocar a música mais emblemática de sua carreira, onde ele só não ganhou porque Deus não quis. Planeta Água, pra mim a música mais bonita que ele fez, sério mesmo. Agora faltam 6 minutos para 1 da tarde, horário de Brasília, 6 minutos para o meio-dia, horário do Nordeste. E nosso especial com Guilherme Arantes continua aqui na Ultra. Isto sim é rádio. Lá fora, não fui eu que fiz. Então viver. Isto sim é rádio. Tornar as coisas tão simples.

primeiras das seis músicas desse bloco, Êxtase. Antes, pedacinhos, O Melhor Vai Começar, Deixa Chover, Lance Legal e Planeta Água. Estas as músicas deste bloco que você acabou de ouvir aqui na Ultra, o especial do Guilherme Arantes. Mas agora é hora de falar um pouquinho de futebol. Hoje tem bola rolando aqui na Ultra e na Rede Esporte Brasil. E olha, hoje vamos falar de Série C e quem está comigo participando do VHS é o comentarista da partida de hoje, Nilson Santos. Nilson, muito boa tarde. Muito boa tarde, Flávio Marimose, ouvintes da Ultra e também na Rede Esporte Brasil, através do nosso portal, né, na Rede Esporte Brasil, também está lá ao vivo. Estaremos transmitindo esse grande jogo, estarei ao lado de você, Flávio Barbosa, Idri, André, Vieira Coelho, estaremos juntos para essa transmissão da Série C, clima muito bom na cidade de Recife para essa partida. A torcida de Santa Cruz espera muito que o time consiga o triunfo, não só nessa partida, mas no campeonato, já se que vencer é campeão. Santa Cruz vem com o desfalque, seu artilheiro, o André Dias, não poderá participar dessa partida, pois terá que passar por cirurgia, e optaram para que ele não fosse jogar, para não piorar a sua situação. Denis Marques é mais cotado para substituir o jogador, só que andou falando que não devia do treinador Vica e foi cortado da relação, totalmente cortado. Provavelmente Siloé entrará no lugar de André Dias pelo lado do Santa Cruz do dia de hoje. Ótimo, e tem mais novidades aí sobre a atmosfera da partida no Recife? Tô querendo buscar mais notícias aqui, mas eu não sei, mas acho que na noite, né, de hoje, na noite de hoje deve ter tido uma chuva de fogos, né, durante o hotel aí do Sampaio Corrêa, já que no Maranhão, né, na partida de ida, lá no Maranhão, teve uma chuva de fogos. Enquanto toda a equipe estava descansando lá, alguns torcedores da equipe do Sampaio Corrêa foram lá para soltar fogo, né, para atrapalhar o sono de toda atrapalhar o sono da delegação do Santa Cruz. E tô querendo buscar, né, jogou pra torcida, tipo assim, a hora que era do Denis Marques, né, falando aqui da situação do Denis Marques, ele tumultuou o ambiente, né, jogou pra torcida, ele do Santra, mas foi inoportuno e egoísta. Dizem que tá um racha imenso no elenco do Santa Cruz em plena final, né? E o Sampaio Corrêa, né, quer renovar o contrato com o Flávio Araújo, que é treinador do time, e já começa o planejamento aí para 2014, que disputará a Série B, né? Bom, e tem torcida também do time da Bolívia, né? O time aí do Sampaio Corrêa, que é do Maranhão, mas tá na como se fosse da Bolívia, né? Tem muita gente lá no Recife com a camisa do Sampaio Corrêa, não sei se torcedor do Sampaio Corrêa ou é secador do Santa Cruz, né? Pode acontecer isso também, mas tem bastante pessoas com a camisa do Sampaio Corrêa. E mais de 30 mil ingressos já foram vendidos às 2 horas atrás, né? Já tinha vendido 30 mil ingressos e para essa partida, né? A promessa de casa cheia. Casa muito cheia no Arruda. O Arruda vai temer, Flávio. Com certeza. E o Sampaio Corrêa é experiente nesse negócio de Série C, assim como é o Santa Cruz. A Série C não é o lugar do Santa Cruz, diga-se de passagem. Mas o time do Sampaio Corrêa quer repetir 1997, quando, junto com o Juventus, subiu para a Série B do campeonato eliminando Tupi e Francana. Tupi que estava pertinho de se classificar, acabou amarelando na reta final. Eu lembro desse campeonato, aplicou 8-0 no Avaí, que hoje é muito conhecido. Ah, agora só resta saber, olha, esse jogo promete, não é à toa que vamos transmitir, né, Nilson? Exatamente, esse jogo promete, que você, como eu falei, é muito grande por parte da torcida do Santa Cruz, espera muito o título nessa partida. Pra até parar com a história de não ter título nacional, apesar de ser toda a torcida que era o título nacional, pra chegar com moral pra Série B 2014. Onde o Santa Cruz já tem um planejamento aí, já vai aí se planejando para disputar a disputa da Série B 2014. E como eu falei, repito novamente, a atmosfera é muito grande e espera um Arruda lotado. E o Enágio, ídolo do Santa Cruz na década de 80, estará no Arruda para assistir Santa Cruz São Paulo correr pela final da Série C. O ídolo do Santa Cruz na década de 80 estará lá prestigiando o elenco, este elenco aqui de 2013, né? Isso mesmo, então a gente se vê a partir das 15 para as 4 da tarde, horário de Brasília, 15 para as 3, horário do Nordeste, não é? Exatamente, a partir das 15 para as 3, estaremos aí 15 para as 4, né? Pelo horário do Norte e Nordeste, e 15 para as 5 no horário oficial de Brasília, estaremos todos juntos para mais essa transmissão entre outra S. Isso sim é parceria nota 10. E vai continuar em 2014. Então, Nilson, grande abraço, a gente se vê. A gente se vê, parceiro, até a próxima. Valeu, obrigado. Esse foi o Nilson Santos, comentarista da Rede Esporte Brasil e da Ultra Web Rádio. Então não se esqueça, hoje, a partir das 15 para as 4, horário de Brasília, 15 para as 5, horário do Nordeste, Santa Cruz e Sampaio Correia, com André Vieira Coelho, Nilson Santos e eu, nessa parceria que é nota 10, e a Agulha vai voltar a operar o jogo depois de muitas férias, diga-se de passagem. Agora vamos para mais um intervalo comercial e já continuamos com a história de Guilherme Arantes, 1h28, horário de Brasília, 12h28, horário do Nordeste. Nós já voltamos, fique na outra. Vem, abre seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Se você não se contenta com meias verdades, não perca o Aqui e Agora, mais que um telejornal, uma arma do povo. Hoje, 6h15 da tarde. Viaje bem, viaje Vasfi. Céu Azul. Viaje bem, viaje Vasfi. Love songs. In the two of us need a little no more. You are everything. Sucessos inesquecíveis em gravações originais. Motown Love Songs. A venda em LP e cassete. BMG Ariola SBT. Máquina de lavar, Economate. Hugo é um duende muito legal que vivia feliz com sua família. Até que uma bruxa malvada... Hugo virou um super game para você jogar da sua casa e ganhar muitos prêmios. Eu quero ver a gente vencer. Hugo, de segunda a sexta, 11h30 da manhã. Hugo. Oferecimento... Kinder Ovo realiza 3 desejos de uma só vez. Minutos horário de Brasília, meio-dia 32 horário do Nordeste, e nós já estamos de volta com a edição especial do VHS, hoje focalizando a vida e a carreira de Guilherme Arantes. Antes de continuarmos com a história do Guilherme, vamos lembrar que toda quinta-feira, a partir das 8 da noite, a turma de freaks do Pop Bola chega para o Papo de Doido. As loucuras, os assuntos principais da semana comentados de uma maneira que só eles, só o pessoal do Papo de Doido saberia comentar. Toda quinta a partir das 8 da noite os freaks se reúnem para mais um Papo de Doido. E você pode ouvir todos os programas do Papo de Doido, claro, através do nosso site ultrawebradio.blogspot.com. Como você pode ouvir também os VHS, o de semana passada infelizmente deu aquele problema naquele headset que eu solenemente joguei fora depois do programa, mas este show do Guilherme Arantes, esse programa especial, programa, foi na verdade falar isso de novo, estará no site da Ultra Rádio em terminado, ok? Então sem mais delongas, continuaremos com a história de Guilherme Arantes, agora com a consolidação da sua carreira nas palavras dele próprio. A primeira coisa que comprei com a minguada grana do sucesso foi um Fusca vermelho. Grana do sucesso, claro, de... Não é assim, agulha. Grana do sucesso de... Meu Mundo e Nada Mais. Logo, me casei com a Márcia, colega da FAO, e fomos morar na Vila Mariana. Tivemos uma filha, Marieta, nascida em 1980, e que hoje é minha amiga e confidente. No segundo semestre de 80, a Elis me ligou, pedindo música, que eu tremi na base. Me propus a fazer um hit para ela, e duas semanas depois apareci com Aprendendo a Jogar, que foi prontamente gravada e estourou. Eu estava salvo no momento delicado da minha carreira, em que a Warner estava me dispensando. O CD de 1980 foi um sucesso meio vinguado. Elis gravou também Só Deus é Quem Sabe, um bolero lindo, que tenho muita gratidão pelo César Camargo Mariano, esse me deu força e seu talento e sensibilidade. Elis foi muito atenciosa, havia sempre um justificável séquito de fascinados ao seu redor, mas aos poucos percebi que comigo a atenção era especial. Num jantar do Bar Lagoa, Rio, ela escreveu no guardanapo de papel que preferia estar longe desse insensato mundo com você e me passou por debaixo da mesa. Fiquei em pânico, não sabia o que fazer. Meu Deus, essa eu realmente não lembrava. Eu sabia que ele se envolvera com o Nelson Mota. Com o Guilherme, realmente. Meu casamento com a Márcia estava balançado, terminou de balançar. Me lembro de, naquela época, ficar vagando pela Vila Mariana, sem rumo. Algo estava por acontecer. Eu precisava me separar, mas tudo, tudo mesmo, me assustava. Com Elis, me lembro de uma viagem de Toyota Bandeirante pela Rio Santos, com uma parada em Ubatuba. Elis viajava com Marisa Fossa, sua vocalista, backing vocal até hoje, e amiga confidente naquele momento. De noite, na Praia das Toninhas, bati um papo com ela e chorei pela emoção de conhecê-la, mesmo de longe, muito, muito bem. Ela era muito carente, eu também, e a gente logo travou uma carinhosa amizade. Pude acompanhar sua depressiva frustração como do Herbie Hancock não cumpriu sua proposta de produzi-la nos Estados Unidos. Acho que esse era seu grande desafio, ser uma coisa internacional, uma estrela internacional, mas nunca realmente se realizou. Com o tempo, acabei me afastando dela. Só recebi um cartão no fim do ano de 81, pouco antes dela deixar esse mundo intensado. Sua partida foi muito dolorosa para quem a conheceu. Onde estaria Elis hoje? O que estaria fazendo? Cantando melhor que qualquer um? De certo, haveria de estar inovando, rompendo. Em 1981, eu estava marcado para ser dispensado do cast da gravadora quando Guti Carvalho me levou para o seu selo, a mesma WEA. Lançamos Deixa Chover, em janeiro de 81, para ser tema da Betty Maria em Baila Comigo. Na mesma sessão de estúdio, com meu amigo Fernando Ador na Inspirada Produção, gravamos Planeta Água, música que entraria logo a seguir no festival MPB Shell de 1981. Nem preciso contar o que aconteceu, com o segundo lugar consagrador que me pôs muito mais em evidência do que se houvesse ganho óbvio em primeiro lugar. Me lembro da Luísa, a segunda esposa e mais simbólica do Guilherme Arantes, eles que se conheceram durante a gravação de Perdidos na Selva, depois ele se declarou apaixonado por ela, etc. Me lembro da Luísa grávida do Gabriel, fazendo parte da Gangue 90 e Absurdettes no lançamento da música Perdidos na Selva, também minha, em parceria com o genial e saudoso Júlio Barroso. Por que essa autoria nunca me foi acreditada? Ora, porque não era permitido concorrer com duas no festival, já que ele já tinha falado. Eu falei para o Júlio assinar sozinho o contrato de edição, já que a ideia era muito mais dele do que minha, nem sentei. O caso é que a música virou um clássico, e depois, com a morte do Júlio e de sua irmã, a querida Denise, ficaria chato eu reclamar a autoria, mas fica aqui registrado. O Brasil só foi saber que o Guilherme Arantes era autor pela internet dos anos 70. Meu disco a seguir, de 1982, foi estouro instantâneo de rádio. Tinha Lance Legal, O Melhor Vai Começar, tocamos agora há pouco, Prelúdio, Todo Mês de Maio na Maior, Luz Verde, mas ainda não consegui dessa vez vender o que se esperava. Fiquei a fim de sair da WEA e encontrei a compreensão do Heleno de Oliveira. Tínhamos apostado que, se não vendêssemos nem mesmo 30 mil cópias, eu deveria procurar outro caminho. Voltei para a sigla, mais para corrigir minhas pendências com o João Araújo, de quem no fundo sempre gostei muito, e fiz ali um disco irregular, O Ligação, contendo hits como Pedacinhos, que acabamos de tocar, Grafite, que tocaremos daqui a pouco, Grávida e No Fio da Navalha, etc. Fui morar com a Luísa no Alto da Lapa, e ali fiz várias canções para especiais infantis, como Pirim Pimpim, Nosso Lindo Balão Azul, Plunt Plat Zoom, Brincar de Viver, Inesquecível na voz de Maria Bethânia, feita junto com o norte-americano John Lucian, e o Pirim Pimpim 2, todo ele em parceria com o saudoso Paulo Leminski, do clássico Xixi nas Estrelas. Eu estava inspirado para o mercado infantil, tendo já dois filhos neném, Marieta e Gabriel, e já encomendando o terceiro, Pedro. Fiz por essa época músicas com o Nelsinho, para os filmes Menino do Rio e Garota Dourada, inclusive com a trilha sonora, essa música ao fundo é do filme, junto com Marina e Hit. Com a morte misteriosa do Júlio Barroso, em 84, eu e a Luísa ficamos muito abalados e resolvemos nos mudar para o Rio, em busca de um astral mais arejado, que foi uma boa também para a minha música. Na sequência, seria contratado pela CBS, que é a Sony, e isso seguramente foi um divisor de águas. Até ali, havia brincado de vender disco. Na CBS, tive o acompanhamento do diretor artístico Marcos Mainar, que sempre foi meu fã e vice-versa, e que me queria no cast. Eram anos de glória do pop nacional, com RPM, Metrô, Rádio Táxi, Baby Pepeu, Rich e até Djavan. Olhos Vermelhos foi feita na New York pós-Júlio Barroso. Cheia de Charme foi uma homenagem ao Rio de Janeiro feita lá. Uma série de canções arejadas, plenas de mar e de sol, como Gaivotas, Oceano, foram saindo. No segundo trabalho para a CBS, O Calor, pude aprofundar a parceria com Nelsinho, meu vizinho agora no posto 6. numa noite de chuva torrencial, fiz uma melodia que acho especialista, que foi de cueca samba canção, descalço, correndo para o apartamento dele para que ele ouvisse. Poucos dias depois, nascia Coisas do Brasil. Esse trabalho seria produzido por um americano, Ronnie Foster, que havia feito o legendário Luz do Djavan. Foi um sucesso enorme. Era a bola da vez no boss inglês com Matt Bianco, Everything But The Girl, Xadê nas paradas. Foram os anos de 85, 86 e 87 muito bons para o rock nacional, o pop rock. Era a nova era dos mega shows tipo Rock in Rio, Hollywood Rock, Cazuza, Barão, Paralamas, Legião, Lulu Santos, etc. Outsider, assumido, eu sempre percebi que era frágil o sucesso, em especial o meu, não alinhado com movimentos e muitas patotas. Não carioca da Zona Sul, não guitarrista, não roqueiro, ou como diz Belchior, são imponentes e importantes, e vindo do interior. O desdém da crítica, adivinha, também muito em razão do meu desdém para com a mídia. Nunca fui um bom diplomata, socialmente sou muito bicho do mato, também sou. Mas por essa época, começaram a não mais me ignorar, tiveram que dar o braço a torcer. Os espaços começaram a ficar generosos. Lembro muito emocionado que até o Tom Jobim, uma vez, me chamou no canto da casa do Chico Buarque, que era uma reunião de direito autoral, para dizer que gostava de Coisas do Brasil. E olha, abençoado pelo Tom, hein? No ano seguinte, compus com o Nelsinho Marina do Ar, uma singela homenagem à cantora, vou tocar daqui a pouco, fiz apenas a luz, a música. A ideia da letra foi coisa do meu parceiro delirante. Mas eu endossei de cara, a Marina sempre foi a coisa mais talentosa, bela e única. Gravei o álbum seguinte na Califórnia, com Ronnie Foster de novo na produção em agosto de 87. Outra música dessa safra foi Um Dia Um Adeus, que foi parte da trilha de Mandala, por obra de Max Pierre, talentoso A&R que despontava. Fez muito sucesso, apesar de ser só piano, cordas e voz, uma inovação no formato radiofônico. Daqui a pouco a gente continua contando a história de Guilherme Arantes na voz dele, e agora tem Loucas Horas, mais um grande sucesso dessa fase oitentista do Guilherme Arantes. 1h43 horário de Brasília, meio-dia 43 horário do Nordeste, você está na Ultra. As loucas horas com você, eu vivo a sonhar. Loucas horas com você, eu vivo a sonhar. Oh.

levados até os portões. Saíram pra ver o poder dos clarões do dia. Seguiram caminhando na palma dos amantes. Isto sim é rádio. O céu e o mar. pensar. Colocar o corpo e a cabeça em dia, pra melhor recomeçar. O outono na fazenda, toda tarde cochilar, com um cheiro luxuoso de um fogão de lenha, perfumando todo o ar. Meu cavalo pelo vale, vento no canavial, sol na pele avermelhando a nossa cara pálida da cidade. De Brasília, 1 e 4 horário do Nordeste. Vamos. espalhar no chão. Nossos olhos vermelhos. É atual até hoje. Olhos Vermelhos. Antes, todo mês de maio, na maior, Oceano, Baile de Máscaras, Grafite e Loucas Horas. 2 horas 8 minutos, horário de Brasília. 1 hora 8 minutos, horário do Nordeste. Visite o site familiaaquatica.webnode.com e confira uma cobertura em tempo real do Campeonato Brasileiro Júnior de Natação que vai acontecer esta semana, de quarta a sábado, no Rio de Janeiro, no belo Mourisco Mar, a piscina do Botafogo, onde dá pra ver o Pão de Açúcar. Pena que o rio é tão lindo quanto inacreditavelmente perigoso. É? Duas faces de Eva. Acessem familiaaquatica.webnode.com e veja o panorama completo das provas que vão acontecer no Rio de Janeiro. E a partir do dia 18... a cobertura mais do que completa, in loco, com entrevistas, vídeos e tudo mais, para o Open CBDA, Correios de Natação e o Campeonato Brasileiro Sênior, por que não dizer, Troféu Júlio Delamare. Os dois eventos vão acontecer em Porto Alegre, na piscina do Grêmio Náutico União, e nós estaremos lá para registrar tudo para vocês. Então não percam, hein? familiaaquatica.webnode.com. A água é a nossa casa. Intervalo rápido e já já voltamos com a penúltima parte da história de Guilherme Arantes e também mais músicas dessa fera que está sendo homenageada hoje pelo VHS. Até já, pessoal. Vem, abre seu coração. Você é um de nós. Playoffs semifinal do basquete americano NBA. Nesta quarta, direto dos Estados Unidos, a segunda partida entre Charlotte Hornets e New York Knicks. Exclusivo. Nesta quarta, 8:30 da noite. Basquete NBA, oferecimento Coca-Cola, emoção para valer. Gillette Sensor, a revolução do seu barbear. Nike, o basquete na sua melhor forma. E Ford Hobby, é o maior charme. Camisa Sears de Tergal, barbatana inteiriça embutida, caimento perfeito, elegância impecável, punhos para botão ou abotoadura, em várias cores. Esta semana na Sears, apenas 12.800. Use o seu crédito. No Brasil, como em todo mundo, jovens estão levando suas esperanças para um só destino, os Jogos Olímpicos. dizendo: o seu fabricante de Coca-Cola deseja boa sorte. Tutti Frutti, um grande sucesso. Num lançamento Opus Columbia. Gil traz Vini, Belo, Robinson. Neste sábado, 1 da tarde, programa Raul Gil. Muito bem, são 2 horas e 14 minutos, horário de Brasília, 1h14, horário do Nordeste. Voltamos com o VHS e, sem perder tempo, vamos continuar com a história de Guilherme Arantes, penúltima parte, seu penúltimo bloco, mais ou menos o início do ocaso, não vamos dizer o ocaso porque ele está brilhando até hoje, da trajetória de Guilherme Arantes. Vamos lá. Em 1989 saiu Romances Modernos, sob produção do Max Pierre, um disco muito bom, com faixas como Muito Diferente, Voo, Bom Humor e Raça de Heróis, o tema da novela Que Rei Sou Eu. Eu já estava tocando bem em rádio há uns 3 anos e já batia a preocupação e a pergunta: até quando pode durar um ciclo desses? Os ciclos de sucessos me pareciam claros agora. Entrávamos nos anos 90 de Collor, sertanejos, axés, dance music e etc. Eu mergulhei num relativo anonimato, fazendo meus trabalhos como antes, mas sem o mesmo espaço na mídia. Me lembro bem ter recebido Chitãozinho Chororó no Camarim, em 1987, no ginásio do Guarani, em Campinas, eles pesquisando como é que se faz o pop, em termos de som e luz. Era uma técnica nova para eles, e como aprenderam. Agora, eu estava só, de novo. Mas quem se importava? Eles, sertanejos, axés, dances, lambadas, etc., estavam com a corda toda. Como reagir? Resolvi ter paciência para a longevidade, a conselho do mestre, Jorge Benjor, que num voo da ponte aérea me explicou como é que a MPB funciona. Isso pouquíssimo antes de W Brasil. Fiz um disco chamado Pão, irregular, mas com algumas canções belas, como a faixa título, reflexiva, sobre os... Desculpa, tossi. Filhos e meu novo momento como pai. Tinha também a faixa Babel, uma incursão pelo dance music. Fui muito criticado na época pelo excesso de teclados eletrônicos. Realmente, eu estava numa fase de transição. Por essa época, eu estava bem colocado no show business, lotando Palace, Canecão, Olímpia, todas as temporadas. Fizemos um disco duplo ao vivo, Meu Mundo e Tudo Mais, mas que não ficou sonoramente muito bem finalizado, embora o show fosse emocionante. O show em questão era dirigido pelo Jorge Fernando, acho que foi um dos melhores que fiz. Naquele ano fui para IMI Odeon, que tinha um cast de respeito. Era um tempo de mudanças na mídia, que tinha vigorado até então era passado. Agora havia a realidade de uma mídia multifacetada, principalmente com a entrada da MTV, um canal de alcance menor, em tempo de broadcast, desculpem, mas de alcance profundo, em termos de formação de imagem. Os clipes viraram coisa séria, não brincadeirinha de fantástico. Na Odeon, eu mesmo produzi o disco Crescente, um dos melhores na minha opinião, com a participação do Barão Vermelho e do Luiz Sérgio Carlini na faixa Taça de Veneno. Sérgio Dias em várias guitarras e primorosamente gravado e mixado no estúdio Mosh, sob supervisão do amigo Osvaldo Malaguti. Até o corte das matrizes foi feito em Nova York, no Master Disc. Tinha também a faixa Sob o Efeito de um Olhar, tema da novela Bump, uma bela canção que estourou. Outras faixas importantes foram Sonho Latino e Ready for Love, outra parceria com o Nelsinho Mota. Para o lançamento do CD, foi produzido um clipe sob direção do Flávio Kolker, que ficou muito bonito, até concorreu ao MTV Awards. Pelas mãos do Roberto Augusto, eu voltei para a Sony em 1993 para gravar o CD Castelos, que tinha as músicas Lágrima de uma Mulher, O Lado Prático do Amor, Um Pouco Mais, O Que é de Bom, Alguém, e a versão da obra-prima The Secret Life of Plants, de Steve Wonder, que ficou O Espírito Secreto de uma Vida, com a preciosíssima participação de Gilberto Gil. Me agradou muito produzi-lo, porque tinha a minha cara em cada detalhe. Foi nessa época que eu me separei da Luísa e voltei a morar em São Paulo. Foi um recomeço difícil, com muitos desdobramentos sobre a minha música, que ficou bastante reflexiva e meio tristonha. Fui então convidado a assinar com a Polygram, quando estava o Marcos Mainard na presidência. O primeiro disco da Polygram foi um projeto que eu tinha latente há tempos, com versões de músicas fundamentais para mim, todas do final dos anos 60 e início dos anos 70, como Bridge Over Troubled Water, Killing Me Softly, The Poor Side of Town, It's Too Late, Traces, You're a Lady, I'm a Man e outros. O sucesso foi Mais Cheria Amor que virou Eu Queria Amor. Os arranjos seriam do maestro inglês Graham Prescott, que havia feito para a Polygram o CD da Maria Bethânia com canções do Roberto Carlos, As Canções Que Você Fez Pra Mim. Essa produção, a cargo do velho amigo Guto Graça Mello, foi realizada em Londres, com a participação de sessão de cordas da Royal Philharmonic, e resultou primorosa, com mixagens em Los Angeles, feitas pelo Moog Canazio. Foi um bom produto, que teve boa receptividade, embora fugisse da minha linha habitual de compositor. O trabalho seguinte foi Outras Cores, uma retomada ao pop com canções como Hora de Partir o Coração, Marca de uma Estrela, Uma Espécie de Irmão, Sentimentos Vão Ficar e uma parceria com Nando Reis, Em Suas Mãos. Foi novamente produzido por Ronnie Foster, na Califórnia, tendo eu permanecido 75 dias em Woodland Hills. Esse trabalho resultou também a minha estreia como videomaker, quando rodei e co-dirigi junto com Rubens Veloso o clipe de Marca de uma Estrela, com a participação maravilhosa de Beth Braga. Outro clipe realizado por mim para esse CD foi Meteoros, ambientado em Pernambuco e no Observatório de Capricórnio, em Campinas. Pois bem, a atualidade de Guilherme Arantes você vai conferir daqui a pouco, porque agora tem mais música, o clássico que a gente tinha falado antes. Coisas do Brasil, dele e de Nelson Mota. Agora, 2h20, você está no VHS. Fácil te querer. Isto sim é rádio. Sinais, romântica, minha emoção decola. coisa que me deixa mais feliz. Isto sim é rádio. Thank you. 2h41 horário de Brasília, 1h41 horário do Nordeste. Só você pra dar a minha vida direção, o tom, a cor me fez voltar a ver a luz. sério, esse é um dos maiores clássicos, não do Guilherme, mas da música brasileira. Um dia, um adeus, Anjos Marina no ar, ouro, por você, com você, bom presságio e coisas do Brasil. Agora faltam 15 minutos para as 3 horários de Brasília, 15 para as 4 horários do Nordeste. Hoje o programa vai ser um pouquinho além do tempo, porque olha, foram poucas as músicas que não são boas que o Guilherme criou. O Guilherme só cria clássicos, tanto que ele tem disponibilizado no site dele todas as músicas, inclusive dos mais recentes CDs, Lotus e Guilherme Arantes. Eu não lembro bem o número do CD atual, mas eu lembro de uma faixa sendo ouvida na Alfa FM ou na Nova Brasil. Bom, mas agora vamos ao último intervalo comercial. Lembrando que hoje nós não tivemos o Você Faz Parte da História e também não teremos o Arquivo do Humor. Estes quadros voltam na semana que vem, ok? E mesmo assim, dia 8 será a última vez que eles serão exibidos, já que dia 15 teremos o especial Sandra de Bronze, com muita coisa boa, 4 horas de duração. E os prêmios que eu e Diego Ramon escolhemos como destaques deste ano de 2013, que já começa a ser um grande legal. Nós já voltamos com mais, muito mais de Guilherme Arantes, é o último bloco do VHS. Até já, pessoal! Vem, abre seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Casa da Angélica, um programa cheio de atrações, deixando as suas tardes mais animadas. Uma dupla pra lá de briguenta, que se envolve nas mais loucas perseguições. Tom e Jerry, as divertidas histórias de uma garotinha que conquista corações. Punk, a levada da breca. A garotada não pode perder. É só ligar no SBT e se deliciar. Casa da Angélica, onde mora a alegria. De segunda a sexta, 3h15 da tarde. Esse é o lugar da grande alegria. O melhor sabor está sempre aqui. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Cebola, picles, no pão com cheiro de dois Big Macs. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Cebola, picles, no pão com cheiro de lim. Quatro Big Macs. Vem viver com a gente esse grande sabor. Esse é o momento, que gostoso que é. McDonald's. Bolo tão macio, tão fofinho, olha que gostoso, fofinho macio. Bolo que fofinho, tão fofinho, todo recheado com leite maltado. Bolo tão macio, tão fofinho, estou louquinho por Lolo. Estou louquinho por Lolo. Todo chocolate Nestlé. Eu sou um fofinho Nestlé. Bolo é fofinho. Uma vez, Pralcípia invadida pelos irmãos Ferrugem, a quadrilha dos velocípedes feios e ultrapassados. Mas surgem os destemidos Troll. Procure um dos destemidos Troll. Pop, Bólide, Mototroll, Tonka, Velotrol e Mini Velotrol. E diga adeus aos velocípedes ultrapassados. Melhor do que nunca, a Família Trapo, o melhor programa da televisão brasileira. Otelo Pepino Trapo, o chefe da família, é quem convida para você morrer de rir. Com seu filho Sócrates, o filósofo da Família Trapo. A sensacional Verinho, uma garota jovem guarda super moderna. Gordon, o distraído mordomo que deixa cair. Mamãe Helena, querida por todos. E o formidável Carlos Bronco Dinossauro. Uma família louca, divertida, uma família genial. Você vai morrer de rir com a Família Trapo. Não perca, domingo às 19h20, A Família Trapo. Patrocínio exclusivo da São Paulo Alpargatas Sociedade Anônima. Neste momento, 8 minutos para as 3 da tarde, horário de Brasília, 8 para as 2, horário do Nordeste. Já estamos com a última parte da história de Guilherme Arantes, essa história que, graças a Deus, está longe de ter um fim. Vamos direto à última parte. Em 1997, conheci a Cláudia, exímia conhecedora do tarô, mãe da Juliana, da Bruna e, posteriormente, maio de 98, mãe da minha nova e deliciosa aquisição, a Paola. Foi um amor onírico que virou nossas vidas de ponta cabeça. Minhas letras de música incorporaram todos os elementos mágicos dessa nossa convivência, a partir de Mágica em Mim, do CD Maioridade, acústico da Globo Polydor, e depois através do CD lançado em 99 pela PlayArt. Mais uma vez pude constatar o ambiente anômalo da música popular dos 90, tomado de oportunismos marqueteiros com poucas chances para canções melódicas, ainda mais sendo inédita. Nesta fase, parece que a atitude estaria em primeiro plano, sendo conteúdo completamente superfluo. É a lei do marketing, não importa o que esteja sendo vendido, importa como é vendido. Daí, explica-se a profusão de caricaturas, pois a caricatura vende. Claro que a criação harmônica melódica continua a existir, mas sem a menor repercussão na grande mídia. O consumo popular voltado para a classe D, que ascendeu à classe C, foi a tônica do mercado, seja de biscoito, de cigarro, de refrigerante, de carro, de restaurante, de música, de programação de rádio e TV, de tudo. Os produtos populares cresceram vertiginosamente quando uma massa de ex-excluídos se integrou na economia e a velha classe média foi esmagada, recém-chegado, que impôs sua imprensada entre as camadas superiores da elite, ficar sem óculos é pouco, que não sai de cima, e as camadas inferiores de um povão poderosíssimo e recém-chegado, que impôs uma nova ordem e suas preferências. Tempo de delirante corrupção na mídia, de nichos protegidos na música popular, como pagodes, axés, sertanojos, esses sertanojos universitários inclusive, fervilhante na periferia, mobilizadas no funk, no hip hop, no rap, no forró eletrônico, e a classe média, agora sem identidade consciente, sem a velha motivação da resistência ideológica, não teve outro caminho que não aderir aos ditames do povo. Sem o poder da classe A dominante, e sem a representatividade e o poder do consumo de massa do povão, a classe média passou a gostar do que lhe era oferecido na mídia. Houve, concomitantemente, uma adesão generalizada por parte da classe média que conseguiu resistir aos produtos e serviços importados, a partir da abertura do mercado nos anos 90. O chamado produto similar nacional foi abandonado e faliu. Só o produto popular, sem concorrência globalizada, permaneceu. Não me cabe aqui julgar onde tudo isso é bom ou onde tudo isso é ruim. Acho que a democracia brasileira pode ter começado, enfim, e atingiu as prateleiras do varejo. Uma coisa nova e irreversível é excelente para o Brasil: a integração definitiva da população de raça negra no mercado de consumo. Na chamada MPB, no pop, que nos anos 80 era típico de classe média, muitos estão regravando, fazendo releituras, versões, tentando sobreviver no meio hostil. O quadro é predominantemente medroso e conservador na grande cena musical. Prefere-se o medíocre, seguro, em detrimento do ousado com riscos. Há quem ouse, mas não tem ilusões com a grande mídia, principalmente com a TV. Ainda bem que em outras épocas, deu para se fazer muita coisa bacana e criativa para o povão. Mas eu acredito que isso possa voltar, pois tudo é cíclico. A moda precisa da novidade, e a novidade precisa da moda. Com a evolução das pesquisas de mercado, e com a aferição constante da preferência da maioria, gera-se, claro, uma sociedade conservadora, que não quer e nunca vai querer a mudança e descarta as inquietações. Entre um filme de arte, como O Piano, para citar exemplos, aqueles filmes que passam no Cinearte Porto 4, e uma sessão de pancadaria careta com Jean-Claude Van Damme, o povão sempre vai votar na segunda opção. E a indústria cultural torna-se escrava do seu braço científico de poder, a pesquisa de mercado, e não escreve mais história, não gera mais conteúdo. Uma maravilha como Alegria, Alegria, com Caetano mudando a história, um sucesso como Construção, com Chico e sua criação genial em primeiro lugar em todas as rádios, só foram geradas porque houve gente corajosa infiltrada no poder da mídia, e patrocinadores que apostavam no novo, no destoante. E se aquela época foi assim, hoje ela é cultuada como importante, e seus ídolos permanecem como mitos inatingíveis e incomparáveis. Será que os anos 50, 60, 70 e 80 foram o que foram porque o mundo era mais amador, menos profissional, tudo entre aspas? Por outro lado, a mídia pensante está migrando para um setor mais interativo, a rede, internet inclusive, onde todos esperamos, e já estamos vendo, uma maior transparência, absorvendo todos os melhores profissionais do bom jornalismo cultural, com salários mais dignos e mais liberdade de expressão, e principalmente com mais troca de informação. O tempo não para. Já já, as melodias, harmonias e letras inquietas da nossa rica música popular estarão tocando nos CD players desse mesmo povão, a partir do momento em que esse povão achar que sua discoteca está monótona, quando as suas fórmulas obscenamente espertas cansaram. E olha que cansaram, mas veio outra bem pior, né? O sertanejo universitário. Quando o povão se tocar, e para isso não demora, muitos dos seus ídolos apenas cultuavam o ego, o reenriquecimento pessoal, a fama vulgar sem a menor preocupação com o conteúdo, que investiram todos os seus lucros fabulosos em inúmeras imensas fazendas de gado, com as quais contribuíram diretamente para o desmatamento das florestas e dos cerrados do Brasil, investiram em mansões na Flórida, sem o menor compromisso com a sua comunidade ou com o meio ambiente, que construíram suas milionárias salas de musculação e tornaram-se monstros malhados e artificiais, talvez tenham se tornado descartáveis e estejam sendo descartados. Por enquanto, para esse povão recente chegado ao consumo, a moda ainda é ficar rico, famoso, ser belo, sensual, mas daqui a pouco, por uma simples questão de evolução natural, ou até simplesmente pela moda que muda, o povão também vai querer ser curto e articulado. Será? Bom, o Guilherme Arantes gravou mais discos, mas não quis saber mais da grande mídia, o último deles está disponível no site. Talvez eu ouça hoje, mas vamos continuar com os clássicos, lembrando que são 2h59, 1 para as 3 horários de Brasília, 1 para as 2 horário do Nordeste. Hoje vamos além um pouco do tempo, porque esse bloco musical é sensacional. Tem as pérolas mais recentes. Então vamos lá, começando esse último bloco com Aprendendo a Jogar, música feita para Elis Regina, e na voz dele não ficou tão ruim não. Vamos lá então, 1 para as 3 horário de Brasília, 1 para as 2 horário do Nordeste. Vai, Guilherme. Aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Água mole em pedra é dura, mas vale que dois voando. Se eu nascesse assim pra lua, não estaria trabalhando. Vivendo e aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, aprendendo a jogar. Mas em casa de ferreiro, quem com ferro se fere é bobo. Cria fama, deita na cama, quero ver o ferreiro na hora do lobo. Vivendo e aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, aprendendo a jogar. Quem tem amigo cachorro quer sana pra se coçar. Boca fechada, não entra besouro. Macaco que muito pula, quer dançar. Na cama, quero ver o guerreiro na hora do lobo. Vim aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Ultra, isto sim é rádio. Atmosfera limpa como essência. estação. No ar frio, vapores brancos da nossa respiração se misturando com a fumaça e a vontade de chorar. Levei suas malas até o seu vagão e te abracei em silêncio até o ranger das rodas começando a andar. É hora de partir, o coração sentir saudade de você. Amor, é hora de partir, o coração sentir saudade de você. Adeus pela janela, essa é a imagem que ficou naquela plataforma por um tempo que parou. Então fui embora, ganhei a rua, me perdi na multidão, enxuguei o choro, engoli em seco a tua ausência agora. No ar frio, vapores brancos da nossa respiração se misturando com a fumaça e a vontade de chorar. Levei suas malas até o seu vagão e te abracei em silêncio até o ranger das rodas começando a andar. Horário do Nordeste. crepuscular, que há no limiar das trevas com as novas iluminações, vem misturar o seu corpo perfeito ao meu, apogeu de um pulsar. Olha que eu deixei de fora muita música bonita dele, hein? Escolhi foi o Creme de la Creme, Meteoros, Hora de Partir o Coração Sob o Efeito de um Olhar e Aprendendo a Jogar neste último bloco desse especial do Guilherme Arantes. Cara, foi muito bom, eu até me permiti o programa passar um pouquinho do tempo, porque as músicas dele realmente merecem toda a distinção. Guilherme! Obrigado por tudo que você fez, faz e está fazendo pela música brasileira. Ai, o trenzinho! E a gente se despede nesse programa de 1º de dezembro, um programa muito especial em homenagem ao grande Guilherme Arantes. Agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos, a vocês pela fenomenal audiência e voltaremos daqui a pouquinho, hein, com Santa Cruz e Sampaio Correia na decisão do Campeonato Brasileiro da Série C, jogo que André Vieira Coelho vai narrar, Nilson Santos vai comentar e eu estarei nas reportagens. É a finalzinho da Série C, o ano está acabando e as competições também. E eu volto daqui a pouquinho, já já então, com esta partida, ok? Agora você vai ficar com a programação musical da Ultra Web Rádio. Já já voltamos com essa partida. O VHS volta em caráter normalizado no domingo que vem ao meio-dia. E pra fechar, olha, o marco da carreira do Guilherme Arantes. Se tem uma música que simboliza tudo o que nós queremos nesse fim de ano, é essa que eu vou tocar pra encerrar o programa. Não é à toa que eu deixei-a para o final. Amanhã com Guilherme Arantes, música que até o Diego Ramon adora e que eu vou tocar na íntegra pra vocês. Uma ótima tarde a todos e até daqui a pouquinho com o futebol. Tchau, galera! seu mundo. E o trenzinho na estação já vai parar. Será de outros que esperam ver. Boa noite, meu irmão brasileiro! Maestro, sua vez, maestro! Amiguinhos, por hoje é só.